Ainda hoje clamo em amargura, a dor em meu peito se agrava. Ah, se eu pudesse te encontrar em teu tribunal, eu iria estar com argumentos de um coração sincero. Minha causa te entregaria, saberia as palavras do teu poder, e em tua presença me deixaria viver. Operas, não te vejo. À direita minha alma se abriga, mas sei que em ti eu posso confiar, pois mesmo na dor não me deixarás. O meu coração tu, mas em ti tenho esperança. Teu plano não falhará, e na escuridão tua luz brilhará. Sabes meu caminho, Senhor, prova-me como ouro serei. Nas tuas pisadas firme estarei, teus preceitos mais que o pão. Sabes meu caminho, Senhor, prova-me como ouro serei. Nas tuas pisadas firme estarei, teus preceitos mais que o pão eu guardei. Sabes meu caminho, Senhor, prova-me como ouro serei. Nas tuas pisadas firme estarei, teus preceitos mais que o pão. Português e worship, recurso e guitarra.